mirsi când lepi fost vena mea, ci o teu sorriso vigi se guias lacrimi, s-o para purifica. Mas tá difícil demais, tá foda, sei lá. Até o céu tá na revolta, relâmpago, trovões. Não para de chover. Se fosse outros tempos eu mandava sim. Mas a vida passa e a gente aprende que a vida é feita de momentos. Nada é para sempre, imortal só as lembranças. Estamos aqui só de passagem, nos tempos de criança, mas pura amizade. Na neurose do dia a dia, tô de boa, parei com a zoeira. Algum dia vamos nos reencontrar, minha única certeza. Certeza que me trouxe dúvida, tirou a minha paz. Poderia ter me levado, ouvi isso de seu pai. Saudades vem na mente dos rolês, das correria. Mas a história não acaba e continua a vida. Morte faz parte da vida, eu não queria que fosse assim. Infelizmente é assim, mas revolta, gritaria e desespero. Ninguém controla sentimento nessa sorte. Sua mãe te faz carinho, seria bom se acordasse, mas não está dormindo. Infelizmente não houve um milagre. Familiares e amigos em volta de um caixão. Entre rosas e cravo, meu parceiro, que dor no coração. Juro que até pensei em vingança, mas nem vira. Quem mata também morre, pode crer. Acredito na justiça divina. Festa, bebida, zoeira. Naquele dia tudo envolvido. Atrás daquela princesa ninguém enxergava o perigo, muito menos você. Chegou em cima, deu ideia e fez a sua. Hoje nem posso lembrar a cara da vagabunda. Caminho da perdição, pode crer, era verdade. Curtindo o som de boa, veio os cara na maldade. Só escutei os pipocos, nem quiseram trocar ideia. Se estivesse com a quadrada, teria te protegido ou aumentado a tragédia. Talarico não tem vez, eu tô ligado, mas mulher, arrasta, subir o meu parceiro sem ele saber de nada. Juro que até pensei em vingança, mas não vou fazer outra mãe chorar. Tenho certeza que algum dia vamos nos reencontrar. Despedidas são necessárias para os reencontros. Cada vez que me despeço de você, eu morro por dentro. E cada vez que nos encontramos, sinto que estou no céu.